Muito bem, ouvintes alfas, estamos de volta. Eu sou o Marques e passei aqui para dar um recadinho muito importante para vocês. Na realidade, não é tão importante assim, mas enfim, né? Estamos de volta em mais um episódio. Passamos duas semanas quase aí, ou mais de duas semanas, sem postar um episódio novo. Mas eu quero dizer a todos vocês que voltamos ativo. Essas duas semanas aí, por motivos pessoais de ambos nós, eu e o Andrigo, fazer o quê, né? Paralisação no país, greve dos caminhoneiros, nem todo mundo está com tanto dinheiro assim para pagar terceiros para fazer a edição para a gente. Até porque eu mesmo faço a edição. E eu mesmo levo a cabo essa missão de roubar o dinheiro do Andrigo. Brincadeiras à parte, é isso, ouvintes alfa. Muito obrigado a todos vocês. É mais um episódio. Avisando também que no decorrer do episódio, um amigo Fábio, que participa dessa gravação, infelizmente a internet dele cai no meio do episódio. Então vocês não vão conseguir ou não teremos a despedida dele no final. Mas a participação dele, ainda que pouca, teve momentos importantes. Então a gente resolveu deixar na edição final. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Curtam esse episódio. Voltamos na próxima semana com mais um episódio do AlphaCast. Valeu, galera, e até lá. E curtam aí o episódio. Valeu! Aqui quem vos fala é o Capitão Luiz Antônio da Silva e venho aqui para reconhecer aos bravos brasileiros que, graças a esse movimento muito efetivo nas redes sociais, trouxe cunho para nós, os militares, estarmos assumindo essa noite o governo brasileiro. Nosso cadete, que contou todas as mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, chegou a contagem necessária para iniciarmos a tomada do poder. Então, vamos tomar o poder no Brasil. Ad Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa que não compartilha merda no WhatsApp. E se você está ouvindo aí pelo WhatsApp, se você nem sabe de onde que veio esse áudio, não se desespere. Você caiu numa pegadinha do AlphaCast. Porque aqui nós estamos estimulando você a não compartilhar merda pela internet. Você acabou de ver uma merda pela internet, que é um general falando que tomou o poder do Brasil por causa dos compartilhamentos do WhatsApp. Então, amigo caminhoneiro, já que você está com tempo aí, amigo revolucionário que está aí limpando seu fuzil para tomar o poder, perca um tempinho e vamos escutar esse AlphaCast gostoso, que vai ser uma discussão sobre os acontecimentos agora do Brasil. E para essa missão polêmica, eu vou chamar aqui, começando pelo Dinho Putz, que anda ainda mais puto sem gasolina. Não, eu não tô puto sem gasolina, eu tô feliz, cara, que finalmente eu tô fazendo exercício físico e vou deixar de ser gordo. E junto com ele também vem Marcelo Torres, a torre que ilumina nosso conhecimento. Torre? É, mais ou menos, né? Torre sem gasolina, sem combustível, torre parada, né? É isso mesmo, é, tá certo, não tá errado não. E também vem o Paulo Leão, o líder da matilha. Líder não, todos os meus projetos foram afundados à base da falta de combustível que eu tinha antes, entendeu? Porque eu já tava prevendo o problema nos combustíveis e os combustíveis estão que nem a minha relação amorosa, inexistente. E por último e não menos importante, pra fechar essa equipe de ouro aqui do AlphaCast, o Fábio do Frequência Fantasma, que veio para assombrar o governo. Tudo bem? E eu vendi meu Opala na hora certa, viu? É verdade. É, essa aí também não esperava, não. Vamos começar, amigos, imaginando um pouquinho da situação pré-greve dos caminhoneiros, pré-paralisação, como eles gostam de falar, né? Nós tivemos, nos últimos anos, um pessoal muito revoltado com a situação através da Lava Jato, onde se demonstrou já bastante insatisfação com a corrupção governamental, que todo mundo sabe que é gigante mesmo. Mas, meu querido Paulo Leão, como é que era a situação do rombo da Petrobras que levou essa alta dos combustíveis? Lá para 2014, mais ou menos, na época da eleição, uma das propostas do governo da Dilma e do PT, eu não tô acusando nenhum partido, tá? É só realmente o que aconteceu mesmo. O que que os dois lados começaram a prometer muito? As duas maiores propostas eram da baixa do óleo diesel da gasolina e balões de água à base de aerolitos pro Nordeste. O aerolito não aconteceu e tudo mais, mas todo mundo relevou por causa da baixa do petróleo. O que acontece é o seguinte, o nosso petróleo ele é pesado e a refinagem dele aumentou para 2,80. Então a cada litro que você comprasse, você teria que pagar 2,80 pelo petróleo. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas a gente paga 200% do preço do petróleo. Então 2,80, quando fosse para sua carteira, ia vir a 5,60. E quando viesse para sua carteira com 5,60, você olhando a situação, porra, eu votei na pessoa, tava muito alto o preço, que porra é essa? Então acaba que eles falaram, não, a gente vai diminuir. Aí começaram a vender o petróleo a 1,50, o que deixou aquele precinho de 3 reais pra gente, e começou a fazer um pequeno rombo na Petrobras. E mesmo a 3 reais a gente acha que tá caro, porque quando a gente vai pra Argentina tá mais barato. Só que é porque na Argentina só tem 30% de imposto, enquanto aqui tem 220% de imposto. E aí acabou que começou a desmoronar e todo o petróleo que a gente tava indo começaram a fazer um puta de rombo na Petrobras. E como se isso não bastasse, a área terceirizada da Petrobras, a Petrobras, ela é uma empresa estatal, só que cerca de 20% dela tem uma área privatizada. E essa área privatizada, ela é muito aberta. Essa área privatizada, eu arrisco dizer e ouso dizer, que ela é literalmente uma fachada pra tirar dinheiro da Petrobras. Porque desses 20% eles tiraram e fizeram o maior escândalo já visto na história de dinheiro, que foi o Petrolão. E isso fez um roubo tão grande na Petrobras, mas tão grande, que ela começou a desestabilizar. Começou a ter uma queda na bolsa de valores que ninguém tinha esperado. Todos os meus amigos que são analistas falaram que não esperavam pra aquilo. E tudo isso à base de roubo, roubo, roubo, roubo. E começaram a mentir no mercado de finanças falando que tinham tal dinheiro e não tinham, porque esse dinheiro foi roubado. E acabou que, no final das contas, o óleo diesel, o petróleo e toda a situação de todo combustível ficou caro, não só pra gente, mas pra todos os países ao redor. Só que a gente sente muito mais porque é uma empresa estatal. É, nós temos que considerar que a gente não pode lembrar que a gente tá tendo na mídia agora há pouco 56% sobre a gasolina, 40% sobre o óleo diesel. Só que os impostos brasileiros são cascata, né? Então você tem... Não, 50% é o cacete, velho. 50% é o cacete. Quando você tá pegando o petróleo... O que acontece com a nossa gasolina é o seguinte. São 50% da gasolina que a gente vendeu e comprou de novo. Porque o que o Brasil faz? O Brasil pega o petróleo dele, ele vende o petróleo dele pra outra pessoa refinar, pra depois comprar de novo. Ou seja, a gente vende o petróleo a 50... Tipo assim, a gente vende o petróleo a 50 centavos. Pra comprar o petróleo a 1,50, pra depois taxar de imposto pra deixar a 3, pra depois vender e comprar de novo. Ou seja, a gente faz uma estratégia extremamente burra, que é só pra arrecadar mais e mais imposto e colocar mais dinheiro em cima do seu petróleo, cara. Isso não é só com petróleo. Também tem uma variação de café, agora eu não lembro qual que é o café exatamente, mas que a gente faz isso. A gente produz café, manda pra Alemanha e depois compra de novo mais caro. É, porque a gente tem que mandar pros carinha lá da Mongólia, lá pro Cupiluá, que morder os grãos e cagar de novo pra gente comprar. Tem um café que é cocô de bichinho, né? Sim, tem. E esse café é caro pra cacete, são 400 reais o poste. Não, mas é o seguinte, cara, isso acontece com muita coisa. Eu que sou mineiro, os que eu sei que acontece são pelo menos o queijo e o café, né? Porque o queijo, a gente faz o queijo, a gente manda pra curar em outro lugar. Curar o queijo é só se deixar o queijo parado. Literalmente, você parar o queijo, deixar ele parado em uma cabine. A gente manda pra curar em outro país, pra depois comprar de novo e depois vender, cara. Então, assim, é 50% de uma troca de venda que já é muito devastada, entendeu? Então, não é 50%. Na verdade, é muito mais que isso. Se você fazer a conversão total, vai dar em torno de 220, 230% de imposto. É, a gente não pode esquecer também que teve a compra da refinaria de Pasadena, teve o rombo histórico, todo o embrólio da corrupção que ele levou a Petrobras aonde levou, né? Mas, Fábio Morgado, o que você acha, meu amigo? Você acha que esse rombo da Petrobras está sendo refletido hoje, nesses tempos de crise do diesel? Não, com certeza. É que assim, a Petrobras ela vem sofrendo impacto já há muitos anos. Quando a Dilma ela resolveu tomar a medida meio populista, eu acho que assim, ela acabou tomando essas medidas, protelando, pensando num próximo governo, passando o abacaxi pra frente, aí acabou dando toda aquela questão de impeachment e tal, aí caiu na mão do Temer, e os caras fizeram esse fiasco, assim, quando os caras viram que tinha isso na mão, como o governo dele vai acabar no final de ano, ninguém se preocupou, cara. Tanto que os caminhoneiros, quando fizeram a reivindicação ano passado, os caras não deram nem tchum pra eles. Quando a gente olha pra essa marca, a gente vê uma das empresas mais admiradas do planeta. Ela traduz vanguarda, liderança e tecnologia de ponta. A Petrobras fez história. E está fazendo o futuro. E Então, amigo caminhoneiro, a gente tem que realmente reconhecer que nós tivemos uma situação aí recente muito terrível do ponto de vista dos combustíveis. E não só dos combustíveis, né? Realmente o povo brasileiro, ele se encontra no estado realmente de saturação, não só da corrupção, mas de todo o esquema econômico que foi feito, tanto pelo PT, como pelo próprio governo Fernando Henrique, as privatizações e tal. Enfim, todo esse clima de antidemocracia já vem vindo aí pelos últimos 20 anos. Agora, meus amigos, o que que vocês acham, por exemplo, esse clima de corrupção da Lava Jato? Vocês não acham que esse negócio que a Lava Jato, ela foi um pouco exagerada também, o que acabou trazendo também um pouco de exagero a esse sistema? O que que o Marcelo acha? Eu vou ser a favor da Lava Jato, pelo seguinte, eu acho que denúncia nunca é demais. Eu acho que quando o país está muito ruim, aí a gente encontra gente que reclama quando existem muita gente denunciando algumas coisas. Mas ele simplesmente apareceu algumas coisas. A parte ruim da Lava Jato que eu vejo é o oportunismo. Tem muita gente se aproveitando de uma situação para criar outra e para levar algum tipo de vantagem. Mas isso sempre aconteceu enquanto Brasil, acho que seres humanos até. Porque muita gente se aproveita da situação que está acontecendo, em benefício próprio. Aí começa a reclamar, né? Ela fala assim, o problema foi a Lava Jato. Não, gente, o problema foi a corrupção. Muita gente roubando. Isso é problema. Mas isso sempre aconteceu. Acontecia. Sempre aconteceu, sim. Mas ninguém nunca viu. A hora que começou a ver, virou problema. Então, assim, aí começa a julgar a visão do problema com o problema em si. Não vejo muito sentido nisso. Mas a Lava Jato eu vou ser a favor. Eu não vou ser contra, não. Acho que causou menos mal do que ela não existir. Eu prefiro ver o problema e às vezes nem saber como é que resolve, do que ficar de olhos que é fechado sem entender o que está acontecendo. Falar assim, o Brasil tá bom? Mas como assim que tá bom? Porque era o divulgado era isso, né? Que nós éramos uma Suécia, que nós tínhamos dinheiro, que nós estávamos emprestando dinheiro pro povo, e aqui que é faltando saúde, que é faltando educação, que é faltando segurança, mas tudo tá bem, nós estamos emprestando dinheiro pro povo. Calma aí, e aí, como é que funciona isso? Então, essas coisas me incomodam, mas falar que lá Lava Jato que causou essa desorganização toda no país, não, eu não vou discordar. Eu prefiro ser um cara pobre do jeito que eu sou, que é fudido mesmo, mas consciente do que está acontecendo, do que do mesmo jeito pobre e sem saber ficar daquele jeito. É porque a Lava Jato ela acabou plantando um pouco de um sentimento de que todo mundo é corrupto dentro da política, né? E que a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos hoje, é difícil precisar de números, mas 9 em cada 10 políticos são corruptos, mas tem aquela parcela boa e apesar de todos os erros da democracia, ainda é um dos menos piores sistemas. Qual parcela de boa? É, né? Aquela parcela boa. Aí curta, eu acho que a internet ela discorda. A gente tem uma corrupção instalada em todos os setores, cara. Esse que é o problema. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de Lava Jato, a gente tem que lembrar, assim, primeiro que o brasileiro, ele não é acostumado a lidar com a política. Então, se cria um clima de histeria. E aí, como tem políticos de todos os partidos e em vários setores corruptos, a gente vê juiz favorecendo criminoso, começou um atirar no outro e fazer a população se segregar, cada um escolher um partido e ficar colocando culpa em um e outro. O que eu tenho medo é que na Itália aconteceu uma coisa assim, de ter um grande esquema de corrupção que foi julgado e 20 anos depois ela voltou exatamente o que era, sabe? Prenderam os caras, ficaram um tempo preso, soltou e a corrupção acabou voltando e era como se não tivesse acontecido nada. Aqui também aconteceu mais ou menos parecido, né? Houve lá os militares no poder, haviam teoricamente uma série de desacordos, né? Uma série de coisas ruins. Os militares entraram no poder, as coisas ruins continuaram. Seria ignorância da minha parte dizer que não continuaram, porque sim, continuaram. E logo depois vieram os civis de novo, entraram novamente no poder e ficou tudo pior do que estava, né? Pelo que deu para entender. Então, assim, o problema não é o sistema de governo, o problema é quem tá lá. Como diria a delação daquele cara lá da Polícia Federal, que o diretor da Petrobras que acabou desencadeando toda a Lava Jato, ele falou, a corrupção começou quando o primeiro português desceu aqui e deu um espelhinho pro índio, né? Ali começou a corrupção brasileira, né? Agora, a gente sendo um pouco mais didático, por exemplo, hoje em dia a gente tem um sentimento muito antidemocrático. O Marcelo acabou de falar pra vocês da época da ditadura. Hoje em dia a gente acaba tendo um sentimento muito antidemocrático, muito por causa dessa questão de que hoje em dia se aparece muito mais a corrupção do que apareceu na época ditadura do que apareceu na própria era Fernando Henrique, né? Então vocês não acham que a gente tem uma dicotomia aí, um paradoxo, onde quanto mais você revela a corrupção, mais você está incentivando a queda das instituições democráticas? Seguinte, a corrupção na era militar já existia, só que eu não acho que era escondido não, porque, assim, eu não vivi nessa época pra poder falar sobre isso, mas quando eu fui tirar o meu técnico pra poder fazer História da Guerra, né, porque eu sou formado em História da Guerra, tenho técnico nisso, eu tive que pesquisar muito sobre tudo mais, e uma coisa que rolava era direto eu pegar um jornal antigo e ver escrito na cara dura: roubamos dinheiro de sei lá onde, pegamos dinheiro de sei lá onde. E é lógico que não tava dito desse jeito, né? Tava escrito, por exemplo, fizemos um desvio de sistema econômico monetário da ala preservativa de idosos, que é basicamente peguei a previdência e comi o cu dela, tá ligado? Eu acho que não, eu acho que era bem explícito e só não entendi quem, a corrupção, quem não queria, porque quando você entrava dentro dessas alas que falavam sobre, tava muito explícito o que tava acontecendo. Eu acho que a questão do governo militar, que seria mais escondido, seriam, sei lá, pessoas que sumiram ou tortura, que eu não acredito realmente que tiveram muitas, foram delatadas 132, o que é uma quantidade extremamente baixa para uma, entre aspas, ditadura. Então, assim, eu acho que na época do regime militar, na verdade, a corrupção era bem espreitada. E uma coisa que eu consigo ver até hoje em dia, viajando o Brasil afora, são construções e estradas feitas na época do governo militar, estão aí até hoje. Sendo que outras estradas são feitas, tipo, em 4, 3 anos, não estão mais aí. Por que você acha que é isso? Porque nessas estradas que estão aqui agora, eles ficam desviando dinheiro e a estrada fica com material todo cagado. Mas essas estradas e essas construções do governo militar, por que será que elas não estragaram até hoje? Porque quando o exército faz uma coisa, essa coisa, ela é feita e ela é feita com uma certa qualidade. Eu acho que há uma corrupção dentro do exército, sim. Eu acho que no Brasil tudo é corrupto, mas eu acho que ela é, tipo, muito, mas muito menor. É, concordo. Hoje em dia o exército desponta o que é de melhor na gente, né? Porque existe um sentimento patriota muito maior nessa força do que qualquer outro policial, qualquer outro tipo de coisa, né? A corrupção, ela existia até em outros níveis, o Paulo. Porque o que acontece? Isso aí era o que era divulgado. Era uma corrupção que eles falavam de onde estava vindo o dinheiro, ou seja, eu estou retirando dinheiro da Previdência, não, falando em termos de hoje, né, para usar em tal lugar. Isso aí era o que era avisado. Agora, tinha outros meios de corrupção que esses sim não eram avisados, esse aí não tinha uma origem clara assim e nenhum destino. E aí, quando se aparecia alguém falando que havia uma corrupção, que havia um desvio, que havia uma coisa fora do padrão, fora daquilo que era considerado um padrão, essa pessoa era silenciada, né, de uma forma ou de outra, seja com tortura, seja com ameaça, ou seja com, enfim, de qualquer forma. Então, assim, não havia corrupção da forma como havia hoje, né, como não era visto, né, mas que havia. Hoje existem relatos e registros disso de forma bem explícita mesmo. Agora, torturas, eu acho meio pequeno esse número aí, porque pelo número de casos que a gente lê, pelo número de situações que a gente vê nos noticiários, até mesmo com as pessoas, a gente vê um número muito maior. Eu não sei precisar que número que é, não sei ver, mas 130 e poucos pessoas que torturadas, eu acho que é muito pouco, né? Num regime do tamanho que foi. Foram 21 anos, e eu acho que foi muito pouco. Agora, o fato é o seguinte: houveram que torturas tanto de um lado quanto do outro, né? Foi fechar os olhos e dizer que só os militares que fizeram as torturas é mentir, é fechar os olhos mesmo, né? É usar de muita infantilidade para analisar a situação toda. Houveram que torturas de ambos os lados, né? Os próprios torturadores eram inúmeros. Então, assim, não dá para pegar a fase 64, que é dos 21 anos de os militares no poder, para comparar com qualquer coisa que nós já vivemos. Hoje existe um tempo de muita liberdade. Essa liberdade até tanto que político hoje faz o que bem quer, entende. Aumenta o próprio salário enquanto o Brasil está numa bancarrota. Existem inúmeras facilidades e mordomias que os políticos mesmo elegem para si próprios sem o menor cabimento. Um cara ganha aí 25, 30 mil reais por mês e tem que ter uma bolsa lá para moradia, para ajudar ele a alugar um apartamento em Brasília. Ah, vá merda, né? Enfim, se a gente for enumerar aqui a quantidade de coisas, não faz sentido. E óbvio que uma intervenção militar numa situação dessa, ela viria que só beneficiar esse tipo de coisa. Mas existe muita conversa para isso acontecer, né? Existe muita coisa para ser analisada até isso acontecer. Uma intervenção militar agora no nosso país seria praticamente incabível. Ia dar problema no mercado externo, ia ser uma série de problemas muito maiores do que já estão acontecendo. E eu concordo em tudo que você falou. A única coisa que eu tô procurando incessantemente na internet é quantas pessoas foram torturadas no regime militar, só que o único depoimento que eu achei foi de um site não muito confiável, vulgo Wikipedia. O número foi que eu achei lá foi 1918. Só que os 132 são os confirmados pelo site do Exército. Tá complicado aqui. É, e são os confirmados, tem... são que eles vão admitir pra pagar algum tipo de indenização, né? Porque senão... É, o que a gente tem nesse momento é realmente um patamar de corrupção nas alturas que realmente ninguém estava esperando. É uma coisa que realmente deixa o brasileiro médio revoltado, né? Aceno pra gente amiga, dou adeus e vou embora. Mas começamos agora sobre a crise dos caminhoneiros, né? Dia 20 de maio de 2018, à meia-noite, começou a parar alguns caminhões de alguns bloqueios e logo, logo essa manifestação tomou vulto, tanto vulto suficiente que eles começaram a parar até quem não queria parar, né? Que essa é a parte ruim da greve, né? Eu acho um absurdo do grevista ter que parar o cara que não quer ser grevista, né? Agora, eu fiz um exercício de sadomasoquismo nesses últimos dias, né? Já que não tá tendo muito cliente mesmo por causa da greve, eu comecei a entrar em tudo quanto é grupo que tem aqui de intervenção militar, de paralisação de caminhoneiros, blá, blá, blá. Acho que eu tô num 190 grupos, mais ou menos, só de caminhoneiros aqui, né? E, meu, os descalabros que a gente ouve no WhatsApp, no Facebook aqui, nossa, é multiplicado vezes 10. Caminhoneiro falando que vai matar caminhoneiro que passa no bloqueio e tal, enfim. Mas sobre a paralisação em si, o que vocês acham? Vocês acham que essa paralisação foi legítima nos primeiros dias, hoje acabou virando baderna, hoje já estamos chegando no nosso 10º dia de paralisação, né? Nós estamos gravando aqui na terça-feira, dia que é hoje? Dia 29 de maio, né? Amanhã nós vamos chegar ao 10º dia. E o que vocês acham? Vocês acham que essa manifestação, essa paralisação está sendo legítima ou já foi, agora está só enchendo saco? Essa paralisação, acho que ela não é legítima, por conta que eu vou contar um caso aqui pra vocês, então eu não vou falar qual que é a minha instituição de estudo pra não acabar meio que expondo dessa pessoa, mas a pessoa que meio que... o chefe da minha escola, assim, por assim dizer. Ele já sabia que essa paralisação ia acontecer há 2 meses atrás. Então, segunda e terça-feira e quarta-feira eu não tô tendo aula. E essas aulas já foram repostas, porque eu tive aula sábados. É, faz 7 semanas que eu tô tendo aula sábados, porque ele sabia que essa paralisação ia acontecer. Então, e aí quando eu fui conversar com ele, né, eu não vou falar aqui porque a gente tá gravando tudo mais, depois em off eu até falo quem é pra vocês. Mas, quando eu fui conversar com ele, ele disse que ele sabe que você vai acontecer desde outubro do ano passado. Então, sinceramente, pra mim é só manobra política. Pra mim é uma simples palhaçada. Mas manobra política pra quê? Pra ajudar o PT a voltar nas eleições? É, não. Manobra política no seguinte quesito. O que aconteceu assim que os manifestantes começaram a aparecer? O governo, ele chegou e começou a ver o que eles iam fazer. Conclusão, eles começaram a olhar a pauta do óleo diesel e olhar a pauta da, entre aspas, estado de sítio, que é o que eles estão pedindo. Não é uma intervenção militar, só pedindo estado de sítio, estão usando o nome intervenção militar para ganhar mais força no movimento. Aí eles olharam isso e tudo mais e falaram, tá, beleza, cederam. E aí depois que você cede, o que acontece? Pô, você tá cedendo pro caminhoneiro esse negócio do óleo diesel. E você também tá cedendo o meu direito. Porque o que aconteceu com esse negócio do óleo diesel? Aconteceu que o frete, ele ficou maleável. Então eu podia virar pro caminhoneiro e falar assim, então, por quilômetro rodado, eu vou te pagar R$6. Por exemplo. E, só que como a gasolina ela tá com o preço não estável, ou seja, ele pode ser alterado de um dia pro outro, vai que o preço da gasolina sobe pra R$7 no dia seguinte. Lógico que isso é um preço muito alto, mas enfim. É, então, na verdade, isso aí ficaria com déficit no caminhoneiro. Só que isso, pro produtor e pro distribuidor, é muito bom, porque isso faz com que eles tenham uma estabilidade nesse dia. Então acaba que esses caras, eles começam a pedir coisas, porque você tá tirando o direito deles pra dar pros caminhoneiros. E depois que esses caras, né, que são os distribuidores, começam a ter os direitos dele, o que acontece? Quem é que tá perdendo o direito com esse cara ganhando dinheiro? O produtor. Quando o produtor começa a perder ganhar direito, quem é que tá perdendo o direito? Começa a ser o cara que vende as coisas para o produtor. E por aí vai. Então, na verdade, desencadeia um grande problema. E levando em consideração que tem tanta massa, que tem tanta pessoa que tá se unificando esse negócio dos caminhoneiros, que essa greve dos caminhoneiros, eu acho que todo mundo concorda que não é mais uma greve de caminhoneiros, né? É um monte de gente querendo fazer revolução em tudo quanto é tipo de ala. Porque já teve cara de ala médica reclamando, já teve sei lá o que, se a gente for olhar no jornal, tem político querendo se manifestar a prova caminhoneiro pra poder ganhar voto, fica está contra para poder ganhar votos de quem é contra. Então, na verdade, eu acho que isso aí é outra coisa também que pode ter sido. É bolsa de valores. O que aconteceu com ações da Petrobras? Cara, a queda, eu nunca vi um gráfico de queda tão grande na minha vida. Sério, nunca. E eu olho o gráfico da bolsa de valores, todos os dias que eu acordo eu olho. Eu nunca vi uma queda tão absurda na minha vida. Pode ser que tenham sido investidores que queriam ganhar mais dinheiro também, não sei. Só sei que, cara, tá uma confusão isso aí. Mas hoje recuperou já boa parte das perdas. É, começou segunda-feira, as percas já começaram a ser recuperadas, né? Porque o reabastecimento de combustível no sul do país já tinha começado. É, agora vamos determinar aqui o que, que é a nossa verdade, né? Eu, por exemplo, fui domingo agora para São Paulo, tô morando em Araraquara agora, 300 km de São Paulo. Então eu fui até lá, voltei e não vi nenhuma grande manifestação. Eu vi alguns polos onde tinha bastante caminhão parado na beira da estrada e acabou. Os postos desabastecidos, obviamente, teve até conseguir pegar posto sem fila para abastecer o diesel da caminhonete, o diesel tava mais fácil. Agora, pelo menos aqui em São Paulo, ainda não se sentiu uma grande diferença. Hoje em dia a gente parece que enxerga duas realidades bem distintas, né? Você abre o Facebook e o WhatsApp e parece que tá acontecendo o apocalipse. É bem assim. Deitar por debaixo da cama, porque você só vê vídeo de merda, desgraça, nego botando fogo. Você acha que tem um helicóptero caindo na sua cabeça a qualquer momento, bicho. Impressionante. É, cara entrando com um trator dentro do posto, querendo que o negócio abastece e tal. E por outro lado, você vê a mídia, Rede Globo, Band, mídia em geral, os caras estão falando que tá tudo sossegado, né? Pelo menos na minha visão aqui de São Paulo, tá muito sossegado o negócio. Até inclusive hoje, por exemplo, minha cidade que já foi bem abastecida de combustível, né? Mas aí na cidade de vocês, o Dinho fala de BH, o Leão fala de BH, né? E você fala de onde, Marcelo, que eu esqueci? BH também. E como que tá em Minas aí? Como é que tá o território? Bom, eu não consegui abastecer ainda não. Tinha um posto aqui perto de casa, eu fui hoje de manhã pra dar uma olhada. Devia ter uma fila de uns 6 quilômetros, mais ou menos. Aí eu não animei a entrar nessa fila, não. Ainda mais que tinha uma gritaria lá no posto, já tinha polícia lá, eu falei assim, eu não vou entrar nessa confusão, não. Então eu decidi não ficar muito, muito perto. Você mora em que área, assim? Eu moro na Cidade Nova. Ah, então você mora aqui na região metropolitana. Eu moro aqui na área, assim, né? Pro Maurício, o Andrigo e o Evaurito, que não são daqui, não vão entender, mas o Marcelo já vai ver a peixada babaca aqui, mas eu moro no Sion e tem dois postos aqui perto, né? Cara, sexta-feira, quando eu tava voltando à escola, eu volto a pé mesmo. O Sion é tipo o Morumbi de BH, isso aí. É o segundo bairro mais snob, assim. O mais snob é o Mangabeiras. Talvez o Lourdes seja um pouco mais snob também. É porque eu tenho um monte de negócio, porque meus pais são funcionários públicos, então a gente gasta, tipo, muito pouco dinheiro pra morar aqui. Aí todo mundo fica achando que a gente é, tipo, super rico, mas nem é. Tem, tipo, assim, quase nada de dinheiro, só que a gente ganha um monte de comissão do Estado. Enfim, cara, eu tava voltando da escola. A minha escola é a 2 quilômetros da minha casa. Da minha escola até a minha casa tinha uma fila parada de carro. Parada, assim. E aqui embaixo tem uma outra escola que também tava com fila parada. Então, tipo assim, de quilômetros e quilômetros e quilômetros de fila parada pra esses dois postos. Aqui tem Carrefour e eu tinha que comprar uns hortifrutos, né? Aí eu fui lá, hortifruti zerado. Queijo tá zerado também. Mas de resto tá tranquilo, tá bem tranquilo. O problema mesmo foi na BR aqui, esse sábado, que teve umas confusões, teve um pessoal tacando fogo na rua, mas de resto tá bem sossegado. E você, Dinho, como é que tá a situação em Brasília? Você que tá no olho do furacão. Eu também sou meio babaca e eu moro num lugar bacana. No sábado, eu saí pra abastecer e tinha o posto aqui no prédio atrás da minha casa. Assim, aqui é uma área que não é bem comercial. Então, deu pra abastecer e a fila não tava tão grande. Eu gastei só 1h30 pra abastecer, acredito. Entendi. Então você sai, deixa eu ver se entendi. Você sai da sua casa, aí você pega o seu cafezinho, o seu pão feito na hora da sua chapa, aí você desce com o seu carro diretamente do seu posto particular, porque, pô, posto de cidadão, isso aí é plebe, né? Aqui é realeza. Coloca no posto. Olha. E segue com os pés pra cima, assim. Bebendo um cafezinho, assim. O Dinho é filho de senador e ele não quer falar pra nós. Em questão de abastecimento, aqui em BH tem insuportável também. Nenhum dos meus colegas tem gasolina e tudo mais. Cancelei o encontro por causa desse filho da puta desse caminhoneiro. Desgraçados. São uns arrombados, entendeu? A camisinha que tá na carteira vai ficar na carteira. Que filho da puta. Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu imagino que o movimento ele começou... Eu tô começou... brincando, não. Eu tô puto. Não, eu também tô puto. Acabou o salmão daqui do sushi de Araraquara ontem. Enfim, eu não posso viver sem o meu salmão. Principalmente agora que eu tô fazendo dieta low carb, então tem que depender dele. É, mas então, brincadeiras à parte, principalmente se a gente ainda sobrou algum caminhoneiro escutando a gente teve uma paralisação realmente legítima. Ninguém há de discutir que as causas iniciais não foram excepcionalmente francas. Foram uma paralisação que realmente precisava para realmente, pelo menos, dar uma acordada nessa questão da alta dos combustíveis, né? Agora, o que a gente tem sentido muito é que a gente hoje não se tornou mais um movimento de greve. Hoje em dia não se tornou mais um movimento por aquele que havia sido pleiteado ao governo. Até porque aquilo foi obedecido. O governo até abaixou as calças de uma forma muito fácil, né? Até acho que não devia ter sido tão fácil assim. Hoje em dia a gente está tendo um movimento onde 90% dos caminhoneiros que estão em bloqueios estão querendo sair. O resto dos caminhoneiros que já estão fora de bloqueio estão querendo trabalhar. Mas a gente tem uma minoria arruaceira na rua muito grande. E essa minoria arruaceira não está sendo corrigida da maneira que tem que ser feita pela Polícia Federal, pelo Exército, por caramba. Então vocês não acham que está na hora do Exército, não da intervenção militar, mas pelo menos do Exército sair descendo a borracha desses caminhoneiros arruaceiros que estão tá na pista? Eu não acho isso não, sabe por quê? Porque tem uma loja ali que está uma bagunça naquela loja. Eu estou criando um Xbox Scorpion faz muito tempo, vou aproveitar essa bagunça, vou entrar lá para pegar esse negócio. Aí se chegar o Exército, eu tô fudido. Aí me fudeu, não vai ter jeito, não vai ter jeito. É isso aí. Não, mas assim, eu acho que sim, eu acho que pode tacar um Exército na rua para meter a porrada nesse pessoal aí. Tanto que eu já falei isso abertamente para várias pessoas, eu não sei se é bom de falar isso no podcast, mas eu sou amigo de muitos militares, o Andrigo sabe disso, e que eu quero ser carreira militar também. E só esse ano eu já perdi 17 amigos meus por causa de crime, cara. E pra mim, qualquer lesão de crime tinha que ser penalizada máximo. Pra mim não tinha que ter palhaçada não. É, com certeza. O fato é o seguinte, a paralisação, igual o Andrigo falou, que começou realmente legítima. Eu acho que eles tinham que conseguir alguma coisa mesmo, apesar de que eu acho que a conta vai sobrar no bolso de cada um de nós, no bolso deles, inclusive, porque tira do diesel, mas vai colocar em outro lugar, com toda certeza, isso aí eu não tenho dúvidas, mas tinha que fazer alguma coisa sim, eu acho isso justo. Agora, a partir do momento em que conseguiram o que eles queriam, a pauta de que foi feito, foi atendida, ou pelo menos do jeito que ficou exposto, eles estão achando que bacana, legal, a partir disso aí precisava de acabar. O que sobrou então são pessoas com interesses políticos mesmo, com outros interesses, aí que sobrou aquilo que motivou realmente o início do negócio, que é a motivação política. Agora, é complicado a gente chegar e falar a respeito de colocar o exército e obrigar o pessoal a sair, porque qualquer ponto fora da lei que a gente fizer, que o exército fizer, o que o governo fizer, se volta contra eles mesmos. Então, o exército entrar e fazer isso sem motivo nenhum, ou seja, se eles impedem o trânsito, aí eu concordo. Tem uma lei que fala disso, né? Que a pessoa é livre para ir e vir. Então, se impedir o ir e vir, sim, coloca nas ruas e faça que a lei que seja cumprida. Se eles engrossar para cima do exército, ele também engrossa para cima deles, óbvio. Agora, sem que haja esse tipo de coisa, vira uma situação que se volta contra o próprio exército. Aí eles perdem terreno, na minha opinião. Então, tem que agir com muito cuidado com isso. Eu tenho dois comentários a fazer. A princípio, o que o Rodrigo falou de descer a porrada nesses caras, de colocar o exército na rua, eu não acho que isso pode iniciar uma guerra civil. Mas é isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer pegar e tomar os meios de produção e tal. O Rodrigo tá querendo é isso. Exatamente. Os intervencionistas. Ok. Não, na verdade, o que é acontecendo é que eles estão cerceando o direito de ir e vir de outros caminhoneiros, né? Que realmente as estradas estão livres. Eu rodei 800 quilômetros domingo até ontem e as estradas estão todas livres. Só que os caminhoneiros mesmo estão sendo... Você só vê, parece Mad Max, cara. Você pega a rodovia Bandeirantes, hoje aqui de São Paulo, 3, 4, 5 comboios com 4, 5, 10 caminhões tanque e uns 10 carros da polícia do lado protegendo os caras, entendeu? Então, porque se não tiver carro da polícia, não tem jeito. Os caras vão parar e vão dar porrada nos caminhoneiros. E como eu falei, eu fiz esse exercício de masoquismo de entrar nos 200 grupos de caminhoneiro e todos esses grupos, dá pra ver a mesma coisa. Você tem uma galera ali que, nossa, só posta, tem que invadir posto, vamos acabar, tal, tal, tal. E tem uma galera falando, eu por mim só ia pra casa, só que eu não posso fazer nada porque eu tô preso aqui, bababá, tal, tal, tal. Então eu acho que hoje virou muito mais isso. Acabou virando uma pequena minoria arruaceira que acaba contaminando também alguns arruaceiros. Não sei se é impressão minha, mas parece que no sul o negócio tá muito pior. Parece que o povo, pra variar, né, o sulista tá muito mais revoltado que o resto do Brasil. Não sei porquê, né, vai saber. Posso fazer um comentário em relação a isso? No sábado eu saí daqui procurando uma manifestação. Eu fui lá no depósito da Petrobras, não tinha mais ninguém fazendo protesto. Brasília é muito calor, né? Pô, os caras só se manifestam de manhãzinha. Eu tô começando a venerar o Evaldo. Depois da frase, eu saí procurando manifestação, automaticamente ele já virou meu rei, entendeu? Então a gente chega num ponto crucial agora do nosso cast, que é nosso último bloco também, que é pensando o seguinte: afinal, intervencionismo é a solução do Brasil ou não? Existe? Qual a real chance hoje de, sei lá, a gente ficar 30 dias com os caminhoneiros parados e por causa disso o exército lá e assumir o poder? Vocês realmente acreditam que existe alguma chance real disso? Eu acho que uma intervenção militar ela ia ser uma puta de uma cagada, porque uma intervenção militar, tudo que ela ia fazer era deixar o nosso mercado externo completamente instabilizado, a nossa população, boa parte dela, muito irritada. A nossa situação não ia melhorar muito em questão da corrupção, porque assim que você faz estado de sítio, né, que é intervenção militar, todas as pessoas estavam sendo procuradas antes, param a investigação para começar uma outra. Então, por exemplo, a Lava Jato que tá acontecendo, ele ia ser automaticamente cancelado para começar um novo processo. E esse novo processo, levando em consideração que o ministro da defesa tá no Supremo Tribunal, automaticamente ele ia ser falho. Então, na verdade, tudo que ia acontecer é um grande retrocesso. É, com certeza. A gente não pode ignorar que hoje em dia a gente não vive na década de 60, mas onde a gente tinha N ditaduras através da América Latina, elas eram até incentivadas pelo poder americano para poder ter um jeito de controlar melhor os países latino-americanos para impedir... Liberdade vermelha. Para impedir a Revolução dos Vermelhos aqui, né? Agora, hoje em dia é uma situação totalmente diferente. A gente tem democracia em pauta no mundo inteiro, né? E o Brasil estaria ainda numa total contramão, porque eu, por exemplo, vocês já me conhecem aqui, mas para quem não me conhece, eu fiz Barro Branco, eu também sou um cara extremamente militarista. E eu acredito que a ditadura é sim a solução para o Brasil. Mas não agora. Para começar, porque eu ainda não tô lá no poder, então não vou poder ser eu, general. Ah, mas a gente vai tentar, a gente vai tentar. Você vai tentar chegar lá, Barro Branco. Barro Branco não é policial? Policial é militar, não, filho. É, polícia militar. Eu era, fui oficial. Polícia não é militar, não. Polícia não é militar. Vou deixar isso bem claro. Não, fui aspirante à polícia militar. Não deixa de ser militar. Mas é uma bagunça lá. São instituições diferentes, são instituições diferentes. O exército é uma coisa, a polícia militar é outra. A polícia militar ela é quase civil. É, então, é o que eu ia falar, eu prestei Agulhas Negras, né, a MAN. Aí sim é militar. E eu acabei entrando pra polícia militar porque ela pagava melhor, mas depois que eu entrei que eu vi que era uma zona do caralho, lá apanhava todo dia, foi terrível. A gente teve, por exemplo, o coronel Vilas Boas, que é o comandante do Brasil hoje, lá no Congresso falando que, meu, os generais são extremamente legalistas. Não adianta o cara ir lá e colocar o número do oficial do WhatsApp do Exército. É, tem um cadete lá contando quantas mensagens, sei lá, quer intervenção militar. Ah, chegou 1 milhão. Beleza, podemos invadir o Congresso. Porra, não é assim, cara. Esses grupos de WhatsApp que eu entrei, meu, é muita gente ignorante. É muita gente burra. Porque a pessoa divulga lá áudio que é da... Dá pra ver que é um Zé Mané falando na cozinha do cara, com a mulher cozinhando. Eu sou o general de 4 estrelas, José Olívio da Silveira. E se vocês forem na rua amanhã, até meia-noite, o exército invade tudo e vai matar o Temer. Ah, puta que eu pariu, caralho. O Temer é o comandante do exército, o Temer é o presidente. Pra acontecer hoje uma revolução de Estado, primeiro que a gente precisaria de um poder paramilitar, ou seja, não um poder vindo dos militares, a gente precisaria de uma estrutura paramilitar de guerrilha que começasse alguma coisa por fora pra daí sim, quiçá depois de 10 anos você... Olha o cubano. É, você fazer lá a Serra Maestra, fazer as basezinhas pra um dia, quem sabe, você desabilizar o exército e aí sim você tomar o poder no Brasil. Agora, hoje em dia, dentro desse cenário, é absolutamente lúdico, é absolutamente uma utopia você falar que se os caminhoneiros ficarem 30 dias parados, o exército vai tomar o poder. Na pior das hipóteses, o Temer pode até se renunciar, mas vai entrar o gordinho lá, o presidente da Câmara, que é um outro safado. É o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia. E simplesmente o Maia vai continuar até a eleição, que já tá aí, né? Outubro já tem uma eleição. E apesar do pessoal reclamar que as urnas são fraudadas, mas na eleição, sim. Eu acho que a gente pode mudar alguma coisa, dar uma renovada nesse Congresso. Esse ano eu acho que vai ser voto impresso, né? Eu vi que tinha passado na Câmara há um tempo atrás que ia ser voto impresso. Isso foi no final do ano passado. Eu não tenho certeza. Mas eu duvido também. Eu duvido muito porque, assim, eu particularmente, eu prefiro o voto impresso, né? Porque o voto impresso, ele é uma garantia de você poder pedir a recontagem. Mas a urna eletrônica é muito mais avançada, né, cara? Aham. Não é nada fácil de manipular. Imagina! Não, a urna eletrônica ela é muito fácil de manipular. Ela é muito fácil de manipular. Eu entendi. É só pra deixar bem claro que eu concordo contigo. Mas é porque realmente eu... Usa aquela plaquinha do Homer, assim. Você não percebe, tô sendo irônico. Não, mas é porque eu acho o voto impresso uma opção melhor do que a urna eletrônica. Ah, eu acho melhor porque daí dá pra arriscar o nome do Silvio Santos e colocar o outro nome no lugar. Como é que chama aquele cara que faz o Dr. Hollywood? Dr. Ray? Isso, ele ia se eleger, ele não foi, ele cagou no pau. Mas ele ia ser legal. Cara, eu ia votar nele. Eu ia votar nele também. Eu iria votar nele. Eu juro que eu ia votar nele. Eu ia votar nele também. E eles falaram que ia ser voto impresso, velho. Então eu ia poder votar nele, ia poder pegar meu voto e falar: eu votei no Dr. Ray. Eu contribuí pra um Brasil mais sexy, cara. Eu contribuí. Você só é feio porque você quer. Porque eu tinha a solução. A minha solução tava ali. Eu tava pensando seriamente que no segundo turno ia ficar Luciano Huck versus Dr. Ray. Não, aí ia salvar pra você. Aí seria top. Aí ia ser espetacular, cara. Aí eu fico só imaginando uma discussão entre o Dr. Ray, o Luciano Huck, o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro só fala: vocês têm que tudo isso se fuder. Acabou. Aí o Lula falando lá sobre os calangos dele, sobre a pobreza dele. E o Dr. Ray só olhando eles assim, pensando: ai, gente, como essas pessoas são raras. Eu podia ter que fazer uma plástica. Ia ser maravilhoso, cara. Eu queria muito ver o Dr. Ray nas eleições. O que vocês imaginam que vai acontecer daqui pra frente? Daqui até outubro, pelo menos. Não algo tão longe. Não vai acontecer nada. O Brasil vai continuar do mesmo jeito, com a mesma corrupção, com o mesmo tudo. Vai chegar em outubro e a gente vai ter uma renovação legal, porque vai entrar o Bolsonaro. É quase batata isso. E vai ter uma boa parte de renovação. Ah, eu acho. Ele, apesar da rejeição dele por um setor da sociedade, ele vai ser o único cara que vai ser ponto fora da curva. Né? Ah, depois então, do podcast que nós gravamos sobre ele, você ainda vai votar no Bolsonaro? Ah, eu não tenho nada contra o Bolsomito. Eu tô com o Andrigo aqui, vamos lá. Eu tirei título de eleitor só pra votar nele. Eu não acho que ele seja tão espetacular, mas também não é ruim, não. Não, eu não acho que ele seja nem um pouco espetacular, véio, mas qualquer pessoa que passou nas agulhas negras pra artilharia tem meu respeito. O fato é que ele é extremista, né? Eu não gosto de nenhum extremista, nem o extremista esquerda, nem o extremista direita. Então, os extremistas tendem a fazer alguma coisa que não vai agradar muito. Então, não sei. Eu fico complicado com as minhas dúvidas. Ele já avançou bem, já. Não, mas eu não acho que ele seja extremista, não. O que eu acho é o seguinte, se você for olhar a conduta dele lá de 2012, 2014, assim, realmente era uma conduta muito mais extremista. Mas se você for olhar o que ele participa agora, as últimas idas dele lá no Pânico, dele no Danilo Gentili recentemente, cara, você vê que o discurso dele mudou completamente. O discurso dele tá quase um liberal de direita, assim, sabe? FHC. Só que o FHC seria um liberal de esquerda, assim. O que me assusta é que ele tá falando que o povo tá querendo ouvir, sabe? Então, é assim, não, que perfeito, né? Eu acho isso, não sei. Eu tenho cá as minhas dúvidas. Eu acho completo. Na verdade, eu acho que é uma opção meio que empurrada, assim, sabe? Empurrada pelas goelas. Só que, infelizmente, é a solução que eu tô vendo por aí, cara. A minha opinião sobre isso seria o seguinte: eu acho que o país tinha que ter alguém um pouco mais liberal, assim. Eu não sou liberal, eu sou, assim, naquela curva lá, eu seria tipo um comunitário de direita, assim, sabe? Eu não sei se você sabe o que significa esses termos, mas enfim, whatever. Só que eu acho que o ideal pro Brasil seria um cara um pouco mais liberal, cara, porque imposto demais, cara. Não aguento mais ver imposto, cara. É imposto em tudo, não aguento mais. A proposta que eu queria ver, passando de uma vez, era uma proposta do governo militar que teve lá em 1982, não foi pra frente porque o governo já tava todo estabilizado. Que era de fazer uma ferrovia que cortava o Brasil inteiro, cara. Cacete, faz essa merda. Caralho, ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom ter uma ferrovia que cortasse essa porra toda. Esse caminhoneiro aí, se tivesse uma ferrovia dessa, não, esse caminhoneiro não ia ter nada pra fazer, não. Lógico que o mercado interno de petróleo ia diminuir demais, né? Porque o caminhoneiro, ele movimenta isso pra caramba. Mas não ia ter mais tanto problema de transporte, ia facilitar demais, bicho. É, o mercado de empilhadeira também ia cair pra caralho, porque trem não usa tanto empilhadeira assim. Pois é. Mas você falando em trem, vocês viram que ponto que chegou esse negócio dos caminhoneiros? Os caras descarregaram um trem hoje aqui em Bauru, aqui do meu lado. Não, aqui em Brasília também tentaram, fecharam. Tem uma ferrovia que corta o DF, que eles jogaram um monte de pedras na ferrovia e a polícia teve que ir lá tirar com o trator. Não, é aqui os caras quebraram uma parte da ferrovia e descarrilhou 160 mil litros de diesel aqui em Bauru hoje à tarde. Então, vamos à final definir. O que vocês acham? O que deve acontecer agora? Deve acabar? Deve continuar a greve? E o que vai ser do Brasil até o final de 2018? Começando pelo nosso amigo Marcelo Torres. Deve já devia ter acabado, né? Porque a paralisação, acho que agora está sendo legítima. Porque já foi cumprido que foi... Os acordos já foram feitos. Então, eu acredito que deveriam retomar, sim, as atividades normais. Não impedir mais que as pessoas trafeguem. Deveria, sim. Agora, a partir disso, isso, ver onde é que esse dinheiro que não vai mais vir do diesel e nem dos outros combustíveis, se for o caso, de onde é que ele vai chegar. Nós vamos ter que pagar essa conta de uma forma ou de outra, e isso não vai ser os políticos que vão pagar, ou seja, não vai diminuir as mordomias de políticos, não vai diminuir salário político nenhum. O único salário que vai diminuir é só o nosso mesmo, e nós vamos ter que pagar essa conta de uma outra forma. Então, torcer para que seja de uma forma mais agradável, ou menos difícil, né, vamos dizer assim, porque isso vai acontecer, isso é certo. E você, Dinho Putz, o que você acha que vai acontecer daqui em diante? E o que você acha? Tem que parar? Tem que continuar a greve? Não, então, eu acho que a greve tinha que continuar, mas tinha que ser algo organizado, porque não está sendo bem organizado. Ou não está sendo muito bem organizado, ou os nossos governantes estão dando um edjão sem braço e não entendendo o que que eles estão pedindo. Por exemplo, assim, o pessoal pediu redução de impostos. Não, vamos reduzir o valor do diesel. Tá, vamos reduzir o valor do diesel, mas isso vai custar 10 bilhões ao tesouro. Ah, nossa, acho que tô feliz quando o governo me chama de tesouro. Resumindo, a gente vai pagar a conta de outra forma. Cara, essa situação me deixa muito puto, porque eu não sei se o Andrigo passa por isso, mas a gente vendeu um carro mês passado. Aí eu peguei a nota fiscal, o carro saiu por 100 mil pro cliente. Aí não, o sistema já calculou os tributos. Lá embaixo, no rodapé, tava quase 38 mil só de tributos, só de impostos, cara. Ou seja, um carro que custou 100 mil pro cliente poderia ter saído por 60, 50, pra ser justo com o governo. Não, é pra você ter uma ideia aqui, a nossa empresa paga de imposto todo mês 40, 50 mil reais. É um absurdo. Se 50 mil reais deixasse pra mim fazer caridade, eu ajudava todos os pobres. Aí só pra concluir meu raciocínio, o que mais me preocupa nessa situação toda não é o fato do governo não estar entendendo. É o fato de talvez aparecer um candidato à presidência aproveitador que vai se aproveitar da ingenuidade desse povo, que eu comentei no início do cast do maluco que lá que curte baile funk e quer a ditadura de volta. É aparecer algum político safado, idiota, que se aproveite desse povo ingênuo, que tem muito, e entre pro governo e faça uma merda muito maior no ano que vem do que a gente já tá vivendo hoje. É verdade, põe ingênuo nisso, são uns caras que, pelo amor de Deus. E meio por último, não menos importante, o meu amigo Paulo Lyon. O que você tem a dizer? Ah, cara, pergunta lá no posto Ipiranga. Ah, não dá, ele tá fechado, bicho, peraí. É o seguinte, essa manifestação não tinha nem que ter começado, mas agora que ela já começou, agora que já deu todo esse prejuízo, já deu toda essa bagunça aí, eu não quero semana que vem com aula não, mano. Podia manter mais uma semana aí, manter estável assim, podia emendar com o Natal. Não, tô brincando. Realmente esse negócio aí já tinha até acabado. Pelo menos 20% dos veículos já estão em circulação de novo, graças a Deus. E eu acho que assim, em umas 72 horas, a questão dos caminhoneiros já estão resolvidas já. Assim, 72 horas a partir de agora, assim, sabe? Acho que uns 3 dias tá bom. Eu acho que vai resolver já de uma vez, eu acho. E se não resolver, pelo menos eu acho que deveria resolver pelo menos uns 3 dias pra cá. E só que o problema é que o déficit dessa paralisação vai durar muito mais, cara. Porque se você for olhar, tinha nego que tava regando a plantação com leite, velho, porque não tinha onde colocar o leite. Vocês viram isso? Vai nascer umas vaquinhas, será? Vai nascer copo de leite, cara. Já sai o bife pronto, tá ligado? Aquele milkshake de vaca, cara, tá aqui na vaca. Pelo menos eu sou vegetariano, galera. Mas enfim, os caras tacando leite nas plantações e tudo mais, ó. Isso aí com certeza vai requeratar os produtos um pouco mais caros. E esses produtos não vão voltar ao preço normal tão cedo. Então, essa greve, ela não só já tinha que ter acabado, como a gente vai sentir o reflexo dela durante um bom tempo. É, pra vocês terem uma ideia, toda a Operação Lava Jato até agora recuperou até agora 1,5 bilhões pros cofres públicos, né? Só essa paralisação até agora já custou mais de 30 bilhões, tranquilamente. Isso só em déficit de imposto, né? Então, você imagina o tamanho do rombo que nós estamos levando com essa paralisação. E eu queria dizer simplesmente isso aí pra você, caminhoneiro que tá na estrada aí, que, por favor, para com essa palhaçada que já acabou, já deu, já disse que tá, a gente percebeu que a causa é legítima e tal. Agora, se vocês quiserem ficar impedindo o cara de abastecer um posto, foda-se se o cara quer ficar 6 horas na fila, deixa o cara ficar, entendeu? O cara tá aí lá que buscar a mostardinha de João dele lá no Pão de Açúcar. Todo mundo precisa sobreviver. E, enfim, essa paralisação já deu o que tinha que dar. Acredito eu também que no máximo, aí nós estamos falando hoje terça-feira, no máximo até sexta, sábado, até o começo da semana que vem já tá tudo normalzinho de novo. Vamos ter ainda uma boa parte de reflexos dessa paralisação um bom tempo ainda, mas vai ser mais um episódio triste do Brasil aí. Em outubro aí sim, vamos lá nas eleições e aí nós vamos tentar fazer a diferença. Aí você não seja um imbecil de votar no Tiririca, né? Aí vamos votar em alguém que vai fazer alguma diferença no Congresso, no Senado, porque no final das contas, quem manda não é o presidente. Não sei se você sabe, mas quem manda é o legislativo nesse país, né? Muito obrigado aqui aos meus convidados. Hoje aqui nós estamos com as três gerações do Alfa aqui. Quem já acompanhou o Alfa há algum tempo lembra que nós começamos com o Marcelo lá até o episódio 25, 30, depois o Dinho até o 50 e agora a última geração do Alfa com o Paulinho Leão, né? Marcelo, faz o seu final agradecimento, seu jabá aí, divulga seu site, seu, sei lá, empresa de motoboy que você tem. É contador, né? Você... Eu sou um mero analista de sistemas que está estudando psicologia, nada além disso. Mas isso aí, se você precisar de um psicólogo, então fale com o Marcelo. É, que daqui a uns 3 anos e pouco ainda. Ah, mas enquanto isso já vai com carteirinha farsa mesmo, vai ganhar dinheiro. É, a gente vai ajudando, né? Vai fazendo alguma coisa. Mas enfim, eu agradeço mesmo a presença aqui, eu agradeço vocês terem me convidado. Não é sempre que dá pra vir mesmo, porque tô estudando à noite e eu só estou aqui porque hoje não tem combustível pra ir pra aula e eles dispensaram, né? Ou seja, o AlphaCast é uma bosta, o pessoal só grava mesmo porque tá tudo parado, não tem porra nenhuma pra fazer. Então, aí sai, eu acho que vamos gravar uns 20 AlphaCast nessa paralisação, né? A gente pode falar sobre como Star Wars ficou a bosta, né? Porque virou essa porra desse Velozes e Furiosos do espaço. Tô falando sério, mano, eu tô ficando puto já. Também agora a nossa segunda geração do Alpha, meu querinho Dinho Putz lá do Grill Gamer. Como é que vai o Grill Gamer? Cara, o Grill Gamer tá caminhando sozinho. Eu confesso que agora eu tô um pouquinho preocupado, porque eu também sou um pequeno analista de sistemas, só que eu tô estudando hipnoterapia. Eu acho que eu vou ter concorrência, esse negócio não é legal. É isso aí. Esse foi o nosso grande Dinho Putz. E por último, e não menos importante, nosso adolescente da mesa aí, mas também muito sagaz, nosso querido Paulo Leão. É isso aí, valeu por me chamar. Sempre que eu conseguir eu venho. Eu só tô aqui porque hoje era pra estar tendo aula no Pro Militares, mas não que tem gasolina pra ir pra lá. Maria, se você estiver escutando isso aqui, se eu vou, provavelmente vou te botar isso aqui pra escutar depois. É, eu só não te chamei pra namorar ainda porque você me trocou por uma mulher e tá me deixando de segunda opção, muito obrigado. E não desmarca dia 9, beleza? Fechou, é isso aí, tamo junto. Dia 9 ele vai, mas nem que for de jegue. Pegar um jegue pra entrar no motel, né? Mas é isso aí então, galera. E não esqueça de interagir conosco nas redes sociais. Já que eu tô sozinho hoje, eu tenho que falar, entram lá no nosso Twitter, no @papoalfa.com.ph. Entra no Facebook, que é o facebook.com/papoalfa. E lá no nosso e-mail, que é papoalfa@gmail.com. E não esqueçam de ir nas nossas 5 estrelinhas lá no iTunes, lá a nossa estrelinha de bom menino que a gente merece. E assim, conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações! E lembre-se, há de Augusta Perangusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau!